Me empenho pra poder dizer que fiz minha parte. Mesmo contra os bico, fico e faço minha arte. Sigo em busca ao reino e oposto a Illuminati. Desde que eu nasci eu já vim pronto pro combate. Muito me chateia, só que nada me abate. Já é 5:30, mas pra mim nunca é tarde. Porque eu paro pra pensar, noto o alarde. Desde que eu nasci eu recebi, eu vim de Marte. Quer as quer de Vênus, quer ganhar então me mate. Vivo morto, eu serei lenda inteira, isso é de menos. Parte de mim, na maior é pensativa. E a outra que não para, me mantém sempre nativa. Por quê? Vários diz que é foda e que é moda porque é bom. Só que nunca inova, ainda diz que tem um dom. Não, como dito, fazer rima não é o bastante. Por isso eu continuo meu barulho nos falantes. Distante, com a rima na mente eu tô no canto. Brisando pensativo, improvisando enquanto eu canto. Como é que eu trago vida e me propago nas batidas? Com as frases escolhidas, o rumo é a subida. Eu luto por milhão, irmão, não for falha. E sigo na missão se ela não for falha. E eu sei que meu flow te consome. Que se você ficar sem me escutar, cê não dorme. Então entenda como fome. O espaço adquirido, quero mais, tô com fome.